Brota na base do look, música e vai. Eu e Def fez essa pra tu rebolar mais. Entra nessa live que vai ser explosão de like. Fica de quatro, sinceramente. Agacha em pena, coisas pra frente. Desce, desce, desce, desce aqui pra gang. Desce, desce, desce, desce aqui pra gang. Fica de quatro, sinceramente. Agacha em pena, coisas pra frente. Desce, desce, desce, desce aqui pra gang. Desce, desce, desce, desce aqui pra gang. Fica de quatro, sinceramente. Baby, pode olhar embaixo e cima. Tô com o VVS e o look tá com as brilhas. Tomando maconha enquanto ela vem por cima. Vou tomar uma bala pra poder ficar no clima. MD dá um clima, maconha dá um clima. Só não vem, vem, mas não brinca, brinca. Bitch, tô bem, então senta, não explana. Rebola no ice e essa joia da Espanha. 7K no bling bling, 5K no Vivi. Nado nessa pussy, eu não pago nessa pussy. Ela acha que eu sou gringo, pensa que eu sou gringo. Quem cê tá a porra, mente tá brilhando. 7K no bling bling, 5K no Vivi. Nado nessa pussy, eu não pago nessa pussy. Ela acha que eu sou gringo, pensa que eu sou gringo. Quem cê tá a porra, mente tá brilhando. Fica de quatro, sinceramente. Agacha em pena, coisas pra frente. Desce, desce, desce, desce aqui pra gang. Desce, desce, desce, desce aqui pra gang. Fica de quatro, sinceramente. Agacha em pena, coisas pra frente. Desce, desce, desce, desce aqui pra gang. Desce, desce, desce, desce aqui pra gang. Fica de quatro, sinceramente.